procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall de HQs as forças mais poderosas jamais reunidas em um podcast de quadrinhos. O Matheus, Ricky e Eric, Gustavo PKN, Aquaman, os Super Gêmeos Murilo e o MC Comics, e o fiel Macaco Glee. Juntos eles discutem pela justiça e paz para os fãs de HQs. Esse é o Central Comics, com a participação ilustríssima do The Dragon Comics. Muito boa. Batman. Como é que o Batman foi criado? Com papel e lápis. Parabéns. É, papel, lápis, borracha. E o desenhista. Bom, o Batman, como todo mundo aqui concorda, ele foi criado por causa da influência do Superman. Porque o Superman, ele já tava um ano aí, ele ficou muito famoso, velho. Aí a DC, como era esperta, pra ganhar mais dinheiro, pediu pro Bill Finger, que era o escritor, e pro Bob Kane, que era só um artista, criar alguma coisa aí. Aí começou a ideia do Batman, que nem era pra ser o Batman. É, na verdade pediram pro Bob Kane, né? Mas o Bob Kane pediu algumas ideias pro Bill Finger e roubou as ideias pra ele, né? Não, é alguma coisa. Olha só as ideias. O Bob Kane, ele nem ia criar um morcego, não tava nem passando pela cabeça dele. Ele ia criar um cara chamado Homem-Pássaro. Homem-Pássaro! E foi o Bill Finger que deu a ideia pro morcego. E mesmo assim, o Bob Kane ainda conseguia estragar o projeto. Ele criou um Batman com um colã vermelho, cueca e uma asa de morcego, sabe? Parecia o Robin, loirinho. É, daí surgiu, né, a ideia. Ele devia ser uma pessoa muito colorida. Uhum. Devia usar muitas drogas. Aí o Bill Finger falou, não, isso aí tá errado, eu não quero isso. Eu quero um cara mais dark. Aí deu o restart já apareceu nessa época, velho. Ele deu colã cinza pro Batman. Falou, eu quero um visual mais dark. E ele se inspirou no Fantasma mesmo pra criar a cara do Batman. Tanto que o Bob Kane, ele queria deixar o Batman com a máscara de Batman mesmo, mas com os olhos pra fora, sabe? A bolinha preta do olho. Sim, porque o Fantasma é o primeiro, era mascarado, né? Então o Bob Kane... Não, ele é o primeiro a usar... Ele foi o primeiro a usar o uniforme. O primeiro herói mascarado mesmo foi o Pimpinela Escarlate. Tô louco. O quê? Como é que é? É o Pimpinela Escarlate. Pimpinela Escarlate. Pimpinela Escarlate? Pimpinela, com P, velho. Maluco, quem que teve essa ideia, mano? Não faço ideia, nunca nem vi esse cara, nem tenho foto. A primeira aparição do Batman em quadrinhos assim, foi em 1939, se não me engano. Na Detective Comics. Não, foi em 39 na edição 27 da Detective Comics. É, isso aí mesmo. E é um clássico, né, cara? Parece que nos Estados Unidos lá, tinha no porão lá, HQ jogada lá, e o cara ganhou bastante dinheiro nessa. O cara comprou a casa por 10 mil e achou no forro da casa uma caixa com HQ do Action Comics, Detective Comics. É, e depois a sogra dele rasgou a capa. A mulher rasgou, a mulher disse que rasgou sem querer, né? Tipo, ela tentou puxar ali, sabe? Vocês perdoariam essa mulher ou não? Não. Eu perdoaria a mulher, mas sei lá, cara. Não, se depende, fosse a sabe? Sogra, não. Bom, o Bob Kane, o Bill Finger, deu a ideia da máscara do Batman, que era só pra ele ter aqueles olhões brancos que a gente já conhece que ele tem. Até hoje ele é assim. É, o primeiro momento do Batman também, que era pra ele usar armas, né? Que era pra ele ser um policial, um vigilante mesmo. É, porque tanto o Batman apareceu como um vingador, né? Já ele só combatia bandidos na rua, os gatunos. Então não tinha muito dessa coisa de, ele não mata porque ele é justo. Não, ele era um justiceiro. Ele era um justiceiro Punisher, sabe? Ele ia pra rua pra quebrar a martelha. Ele era o Punisher. Ele era o Punisher com orelhinha de morcego, né? É, bem que esse Batman aí que eles montaram, velho, não tem nada a ver com o Batman que a gente conhece. Tem que falar que ele era totalmente desproporcional mesmo, sabe? Mas eu vejo como um teste, velho. Isso é normal, isso é como um teste, pô. Eu sei, mas o Batman ele foi mudando muito, velho. Não, mas tem que mudar, né? Não, mas o Batman, assim que ele estreou mesmo, ele foi um sucesso. Tanto que a DC, que não era DC ainda, virou DC por causa do Batman, por causa da Detective Comics, a DC. Foi em 1900 e... homenagem. Homenagem. Em 1940 que ele ganhou a própria revista dele, não foi? Foi. Que foi a primeira aparição do Coringa ainda, Batman. Da Mulher-Gato também. A Mulher-Gato também apareceu nessa edição. Uhum. Na Piada Mortal Encadernado tem essa edição. Tem, a primeira aparição. É, tem ela incompleta, né? Tem ela incompleta porque eu acho que eram duas histórias. Era essa da Mulher-Gato e essa do Coringa. Pra ser um prólogo também. É. Que até hoje eu não li. Os artistas, assim, que eu acho que marcaram, assim, por escrever o Batman, assim, pra mim foi lógico. O Bob Kane, o Bill Finger, cadê? O Frank Miller, eu acho que pra mim foi o auge. Brian Bolland? O Brian Bolland é desenhista, pô. O Jim Lee também, ele também, eu gostei muito do Batman do Jim Lee também, cara. Jim Lee, em todos os títulos, é monstro, né? Não, depende. Ele é bom na arte, velho. Ele é bom na arte, porque como escritor ele dá umas bancadinhas. E o Grant Morrison, na minha opinião, foi feito pra fazer histórias do Batman. Nossa. Eu entrei na Liga da Justiça, quem dera. Eu entrei na Liga da Justiça na fase do Grant Morrison, velho. Ué, ninguém aqui tem uma carteirinha da Liga, não? Não. Não, apenas. E também o Neil Adams, que trabalhou também no Batman também, tava esquecendo, tava tentando lembrar. Não, mas eu entrei na Liga da Justiça na fase do Grant Morrison mesmo. Tava nos anos 90, hein? 98. Até o nome do Bruce Wayne foi o Bill Finger que inventou, velho. A ideia foi dele. Pra quem não sabe aí, o nome do Bruce Wayne mesmo foi feito uma mescla, baseado em um patriota escocês chamado Robert Bruce e no general americano chamado Anthony Wayne. Aí o Bill Finger juntou e deu Bruce Wayne. E tem acho que uma história que mostra que esse general aí, o Anthony Wayne, ele é descendente do Bruce. O general, ele veio nessa época, de 1900 e pouco, ele já é bem antigo mesmo? Ele é antigo, ele tava na guerra, era um general. Ah, tá. Agora, o estilo do Batman, o equipamento mesmo, isso aí foi o Bob Kane. Ele pegou várias coisas de heróis mesmo, de filmes, tipo Zorro. Tanto que foi... Ele até homenageia a HQ do Zorro, colocando como se fosse a... Como que é mesmo? É um prelúdio pra acontecer o estalo do Batman. Tanto que mostra o Bruce Wayne saindo do cinema após ele ver uma sessão do Batman. Do Zorro. Do Zorro, do Batman, caramba. Do Zorro. Ele já tava vendo o Batman antes do Batman nascer. Se eu não me engano, nessa época aí do Batman e das antigueiras aí, os leitores não sabiam quem que era a identidade do Batman, não era? Não sabia, ele era o Bruce Wayne que se vestia pra ir combater bandido à noite, só isso. A gente não sabia a origem, tipo, por que ele fazia isso. A gente não tinha a origem do Batman, a gente não sabia por que ele ia fazer. Eu pensei que era que nem a... E outra coisa que o Bob Kane pegou também, essa criação dele, que ele se baseou no filme The Bat Whispers, ele se baseou nas traquitanas do morcego e dele ser um detetive. Tem até uma cena do morcego do filme mesmo que ele tá descendo de cabeça pra baixo, como se fosse o Batman. É, usando uma corda, né? Aquela corda clássica lá. Então, o The Bat, ele usava várias traquitanas, gadget, que o Batman usava mesmo. Pô, chegou lá a coisa... O Bill Finger, ele deve ter se vangloriado isso daí pro Bill Finger. Pô, Bill Finger, eu criei uma coisa que você nem imaginava. Tá aqui, ó. Um bate-rapel. Mas eu vejo o Bill Finger, na minha opinião, ele pra mim ele é mais criador do Batman do que o Bob Kane, cara, na minha visão. Mas foi uma criação mútua, porque mantém muita coisa dos dois. Não, mas o Bill Finger, ele moldou muito mais o Batman. Esse debate aí é aquela mesma coisa da Marvel, né? O pessoal vai falar que o Stan Lee é o único criador da Marvel, mas o pessoal também defende o Jack Kirby, né? Sendo que é verdade. O Stan Lee admite mesmo que o Jack Kirby criou muito mais coisa que ele. Porque o Stan Lee, ele mesmo fala assim, eu era o cara que dava as ideias, o Jack Kirby era o cara que moldava tudo. Mas o Stan Lee, eu acho... Mas ele fala isso mesmo, ele fala que ele não foi sozinho o criador da Marvel. Ele meio que se arrepende de não ter falado com o Jack Kirby antes da morte dele. Eu vi numa entrevista do The Research Channel do Stan Lee, ele se emociona ao falar do Kirby, Ele fica meio chateado, sinto isso. Então toda vez que eu vejo aquele documentário, eu vejo. Então você tá vendo aí, se você tem um amigo e você roubou alguma coisa dele, é melhor você falar agora, hein? Porque depois ele morre. Depois ele morre. De falar. Eu roubei uma bala na escola hoje. Freeze! A origem do Batman, assim, é, foi mostrada na época da Era de Ouro, né? Tava criando, tava nascendo os heróis. Com o Batman veio uma pá de herói, velho. Se eu não me engano, depois do Batman veio a All-Star League, não foi? Não, a Liga da Justiça demorou um pouco. Não, já era anos 40, a Liga da Justiça é, já então, tava... era All-Star ainda. Uhum. Agora vamos pra origem do Batman mesmo. A gente sabe que o Batman era um garotinho, tava saindo no cinema com a mãe e o pai. Tinham acabado de ver o Zorro. E eles foram Thomas e Martha Wayne. Thomas e Martha Wayne. Isso. Eles foram enquadrados num bequinho da saída do cinema. Bequinho, isso é muito brasileiro. Foram enquadrados por um bandido, Joe Chill, que só foi revelado mais pra frente. Acho que foi no ano 2, né, que foi revelado o assassino, não foi? Exato. Foi no ano 2. Então, esse assassino por acaso matou o pai e a mãe do Bruce. E o moleque ficou lá deitado, vendo o corpo do pai e da mãe. E naquele dia ele jurou vingança. Até no Kick Ass eles zoam isso e mostram ele gritando no túmulo lá: eu vou te vingar, mãe! Mas o Bruce Wayne, ele fala isso. Desde criança ele falou: eu vou vingar minha mãe, meu pai, e eu vou proteger a Gotham City dos marginais. E daquele dia em diante ele começou a treinar, ele virou um atleta profissional, lutador. E ele se mudou pra ser o Batman. É, não tenho nada contra essa edição, mas o Batman chorando nessa história de origem é muito ridícula, viu? Ele tá chorando ali meio, sabe? Sabe cinema que você pega aquelas lágrimas falsas e coloca no rosto? Uhum. Tipo, eu não sei como na época, não sei se na época, é claro que na época era diferente, mas cara, se eu visse hoje em dia assim, eu falei, pô, alguém tá forçando esse menino a chorar aí, viu? Esse menino deve ser adotado, sei lá. Tá falando que vai tirar o videogame dele. E o Bruce Wayne é um puta lutador, né, cara? Conhece fora que ele chegou a uma mentalidade muito forte, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, hein? Do universo de si, o Batman é o mais esperto, velho, na minha opinião. Ele pode matar um Superman e tal com fraqueza, velho. Ele sabe as fraquezas de todos lá da liga. Na HQ dele é legal ele ser esperto, mas quando ele tá fazendo um crossover, quando ele tá participando de algum grupo, fica chato, velho. Porque ele fica muito inteligente e os outros, eles são muito burros, velho. Eles não conseguem ver, sei lá, tem uma barata andando com uma metralhadora no chão. Eles não conseguem ver. E o Batman, ó, aquela barata tá com a metralhadora. E o Superman, onde? Ali, ó. Parece ela andando de skate, tá ligado? Ele vai falar. Tem aquela piada, né, do Superman, né? Tipo, você pode ter mais de 15 visões, mas mesmo assim ainda é cego. Mas chato é porque o Superman, ele é muito inteligente, velho. Ele calcula a velocidade que ele vai ter que ir. Ele não é o Neo, sabe? Que vem arrastando tudo. Tem uma edição do Superman, que eu acho que ele tem que salvar uma... Ele tem que fazer tipo uma cirurgia. Ele pega um livro assim, em menos de 10 segundos ele lê todo o livro e tipo, sabe? Ele já aprende como se ele tivesse doutorado, né? Tipo, mó estranho ali, mas é foda. Então, esse é o problema do Batman. E o Batman é um super estrategista, né, cara? E é isso que tornou o Batman legal, pô. Ele era um ser humano que fazia parte de um super grupo. Se bem que ele nem devia estar lá, né? Ele era um maluco. Então, eu acho que é muito do que você falou mesmo, Rick. Que ele é muito... Por ele ser muito inteligente, colocam os outros muito burros, né? Eles ficam muito avulsos. Exageram muito na mentalidade dos outros também. E muita gente fala pra mim assim, pô, eu não gosto do Batman porque ele é arrogante. Tudo bem. Mas na minha visão, o Batman tem que ser arrogante. Pô, ele tá em volta de... Não, a gente não tá falando disso. A gente não tá falando disso. A gente tá falando que os outros ficam muito burros. Não é que ele é arrogante. Eles são burros, sabe? Naturalmente, eles não pensam nas coisas que estão... A verdade é o seguinte, chamaram o Batman porque ele é rico, né? Alguém tem que pagar os lanches depois das brigas, né? O Batman, ele é mula de carga de todo mundo na liga. Se você vê o Batman, o Superman... Acho que no Superman All-Star, a Lois pergunta assim... Eu nunca pensei que você fosse o Clark e tudo mais. Estranho, eu vi você tirando foto do Superman, aí o Superman fala... Não, aquele era o Batman. Pedi pra ele se fantasiar de Superman... E ficar no meu lugar lá. Então ele é meio que mula dos outros. Mas, tipo assim, na liga, assim, cara... Pra mim, quem é o chefão de lá, assim, digamos, chefão? É o Batman e o Super-Homem. Eles governam a liga juntos. É, mas o que dá a última palavra é o Superman. Porque, sei lá, Batman é mais um conselheiro dele mesmo. Porque ele sempre ouve, velho. Sabe que a coisa tá apertada quando o Superman, ele nem olha pro Batman, sabe? Quando ele sai andando de costas. E uma coisa que eu gosto do Batman mesmo é que... Eles mostram pra nós que não precisa ter poder pra ser super-herói, velho. Precisa ser maluco, né? É, mano, você precisa arriscar sua vida ao extremo, tá ligado? Ser maluco e um bilionário. Muito forte, inteligente, tem que ser homem sem medo, tá ligado? Dinheiro. Você tem que saber pôr medo nos outros, né, também. Não, e tem que ser rico. Não, vamos explicar uma coisa também. O Batman, ele não é herói só porque ele é fortão e sabe treinar e sabe se estabilizar. Ele é rico, velho. Todo mundo gosta do Batman. dá certo, ele é atemporal, velho. Ele passou por muita coisa já, fizeram muita coisa ruim. Tanto que alguém aqui já viu superdickery.com? Não. Vou deixar o link na descrição, o Eric viu também. Mostra tanto de história que os roteiristas fizeram com o Batman. Ele andando numa praia de nudismo. As histórias do Batman também tem história muito louca lá. Saiu até no caso de Arquivos Inexplicáveis. São coisas muito doidas. Batman de cacique, Batmirim. O Batman, ele se inspirou no traje dele, porque o pai dele se vestiu do Halloween, né? É muito louco, velho, muito louco. Tem até um chamado Gaúcho. No Gaúcho, o Batman aparece, né? Eles, não é? Aparece. Aparece. Sim, parece. O Batman do Japão. É, porque o Batman nessa época... O Batman nessa época ele era cômico por causa da série de 66 lá, né? Do Adam West. É. Tanto que foi ali que grande parte das pessoas começaram a conhecer mais o Batman. Tipo, o Batman já era famoso. Isso, tipo, as pessoas só conheceram o Batman ali como um personagem engraçado, sabe? Aí, tipo, pra as pessoas não estranharem... Tiveram que fazer histórias cômicas, senão, pô, o pessoal não ia conseguir saber a diferença, sabe? Ele era um personagem. Exato. Nos anos 90 que o Batman começou a ser Batman mesmo, cara. Não, foi nos anos 80, caramba. Foi nos anos 80. Na verdade, ele voltou mesmo na Era de Prata, porque nos anos 70 já tava entrando muita coisa... Ele voltou a ser Dark na metade dos anos 70. Tanto que tem a piada que o Joel Schumacher começou a ler o Batman no começo dos anos 70, sabe? O Batman era muito galhofa. Mas eu vejo que o Joel Schumacher... Ele tentou fazer uma homenagem, parece, ao seriado de 66. Não conseguiu, na minha visão, porque é muito ruim. Mas que ele mas tentou o fazer seriado, homenagem, ele escroto. Tentou. Ele só é bom por causa da galhofa mesmo. É engraçado você ver o Coringa lá rindo, o Batman correndo com a bomba, bate repelente, velho, de tubarão. Não, mas na época era show, velho. É, na era de prata mesmo foi criado o maior pecado da DC, que foi criar a Terra 2, velho. O universo começou ali. Começou a crise ali, foi o pontapé, velho. Pra gente ter que ler Crise nas Terras pra entender tudo. Não, então, o Batman da Terra 2, ele se casou com a Mulher Gato. E teve a. Sim, o bom disco é a caçadora, né? Ele teve uma filha. É, o bom disco é a caçadora. Way, ela virou a caçadora. Pô, a Terra 2 pra mim é inútil, velho. Um ano depois da criação do Batman, foi introduzido o Robin. Não tem como ignorar que o Robin foi criação do Bob Kane. É, eles afiaram totalmente ali as leis ali de colocar um garoto, né? Como enfrentar as porradas lá, né? Segundo os editores da DC, eles falaram assim, ó, isso aí tá muito sinistro pra idade, coloca uma criança pra amenizar a situação. Tá, né? Aí criaram o Dick Grayson. Porque você pega o Batman, um personagem escuro, aí você coloca o Robin, que é um cara totalmente colorido. Deve ter sido fruto de muitas drogas pra ter pintado aquele cara. E colocar um moleque com uma sunguinha, né? Sunguinha. Então, não combina os dois, né? Mas o Dick Grayson, se vocês notarem, ele é muito parecido com o Batman. Tanto que ele perdeu a família inteira. Mas será que o Robin seria muito importante assim? Eu não vejo o Robin tão importante. O Batman seria bem legal sozinho também. Não, mas o negócio da editora era vender, velho. Não importava, eles não estavam ligando se era importante ou não. Coloca aí, as crianças gostam de um sidekick. Pra sentir. E era pras crianças sentirem como se estivesse na história, né? Uma criança que representasse eles. Criança se vista e vá ser um herói. Combater o mal. Só não deixa o Batman te pegar, né? O Batman, o Robin, ele sofreu ali. Ele deve ter sofrido muito. Então aí começou os boatos, né? Quer dizer, ninguém ligava pra isso, não. Foi o cara que criou a Sedução dos Inocentes, velho. Esse cara que falou isso daí. Aí as pessoas viram, né? Esse cara, ele devia ter uma mente muito doida, né, mano? Não, ele encontrou um monte de problema. Se você ver o Super Dickery, esse site que eu falei agora há pouco, tem muita foto lá. Não só, tem o pinguim andando num abutre gigante, e o pescoço do abutre, se você enquadrar no lugar certo, assim, fica parecendo um... Teve aquele boato que a DC Comics tinha comentado que eles sempre vendiam mais quando tinha um herói em cima de um animal na capa, não é? Uhum. Tem um que é que é um cara amarrando o Superman pela boca, e tipo, tá na descrição lá, esse cara aqui é um voyeur. Então, o primeiro Robin, ele era um artista de circo. Ele trabalhava com a família dele e acabou que um bandido. Os Grayson voadores, né? É, o John e Mary Grayson. Pô, eu lembro do filme do Batman Eternamente, quando eu lembro, quando falam dessa cena aí dos circo lá. Eu lembro daquele horrível filme lá, pelo amor de Deus. Não, e o Bruce, ele só adotou. Não revelaram por que o Bruce levou o Robin pra casa, o Dick Grayson. O que dá a entender é que o Bruce viu muito dele no Dick, né? Então ele levou pra casa e falou, vou cuidar desse garoto. E aí nasceu a junto com o Bruce e o Dick, foi a primeira vez que a gente viu a dupla dinâmica. É, não, o Tim Drake, na minha opinião, ele foi um dos melhores Robins. Foi, foi. Bom, eu prefiro o Jason Todd porque ele é violento pra caralho. Ele virou Capuz Vermelho? Também. Eu não gosto depois do Jason Todd porque com o Tim Drake eles ferraram o futuro do Batman com o Cavaleiro das Trevas. Não sei, que tem um reboot por aí. E nessa época mesmo foi nascendo os vilões mesmo do Batman. Eles criaram o Charada, depois veio o Espantalho, o Pinguim. Por último, o Coringa, que foi baseado no Lao Shane, do O Homem que Ri. A galeria de vilões do Batman é muito boa, cara, eu acho. É, se bem que a de si mesmo era boa em criar vilão, velho. Eles criam as coisas mais sem nada a ver, velho. Sim, com certeza. Capitão Frio, Grodd, bizarro, velho. É. Sr. Meat Speak. Eles tinham uma mente que voava e que ia longe, cara. E cada vilão, assim, fica no seu departamento de Gotham City. Tipo, naquele bairro, um no outro. Eu acho isso bem legal, cara. Então, foi o Jerry Robson que criou o Coringa, mas tudo vai pra conta do Bob Kane, velho. Isso é muito chato. O Bob Kane leva crédito por coisas que ele não fez, né? O Bob Kane tava sorrindo, velho. Os caras criando lá, rodo o vilão aqui, ó. Toma o Espantar, toma o Coringa, toma o Bane, toma... toma aqui a gama de vilões todos do Batman. O Bob Kane, tá bom, então assina meu nome aí que eu criei tudo. Sabe, Bob Kane é aquele moleque que quando você fazia um trabalho na escola e entregar, ele fala, ô, posso colocar meu nome aí? Ele é um pago, se eu coloco o dele, né? Já pagava você com o pago dele. Mas pelo menos deu certo, velho. Quando você fala um vilão assim, um vilão de quadrinhos, o que é que vem à cabeça? Alguém vai falar Lex Luthor, o quê? Galactus? Coringa. Coringa, vem Coringa. Eu tô pensando no mais esquisito que eu posso pensar. Mas então, pensa aí. No mais esquisito que vocês possam pensar de vilão aí. Vem na cabeça do Coringa, velho, não adianta. Vem o Coringa. Prefiro o Sr. Mixplick. Sr. Mixplick? Eu não sei falar o nome desse maluco. Nem o Eric não sabe. É Mixplick. Ah, sei lá o nome dele. Escreve sem usar o Google. Coringa na cabeça, na minha opinião, assim, é impossível, cara. O Coringa é um vilão único. Não tem... Tipo, ninguém entende o Coringa, sabe? Ninguém sabe o que é o Coringa. Nem eu mesmo sei o que é o Coringa. Nem ele sabe o que ele é. O Alfred, ele só foi introduzido depois. Estão falando que ele foi criado com o Bruce Wayne, mas não. Ele não foi criado com o Bruce Wayne. O Alfred só veio depois. O Bruce Wayne era um cara que se cuidava sozinho ainda. Ele não precisava de um mordomo. E com o Batman nasceu a Sociedade da Justiça. Acho que era a coisa que mais vendia na época. Tem até hoje. Ah, sim. É verdade, né? Uhum. A Sociedade da Justiça, na época, deu muito dinheiro pra DC. Deu. Aí que nasceu o Departamento de Polícia de Gotham depois, só que ainda a gente não tinha um Gordon. E veio o primeiro amor realmente do Batman mesmo na Terra Real mesmo da DC. Sem ser a Julie Madison e a Linda Page, foi a Vicki Vale, que ela... Acho que repórter, ela, né? É, repórter. Ela aparece em quase tudo do Batman. Acho que ela apareceu no filme do Tim Burton, Batman Arkham City. E ela ficou famosa mesmo na fase do Alan Grant, até a reformulação da DC. A relação dela com o Batman era meio uma relação Homem-Aranha e Mary Jane, sabe? A Mary Jane gostava do Homem-Aranha, mas o Peter era o Homem-Aranha, então ela não sabe qual ficava, até suspeitava. Era a relação deles era assim. O Batman é uma chave de cadeia, né, cara? Ele mesmo sabe, a né? Vicki Vale, ela só foi criada por causa da Lois Lane, velho. Gotham City foi criada por causa de Metrópolis. Sim, o Superman vem primeiro, né, velho? Então, mas eles se espelharam muito no Superman pra criar o Batman. Ele tem muito Super... Mas a ideia original... Batman fosse de Nova York. Uhum. Antes de criarem Gotham City, era em Nova York. É. Depois colocaram Gotham City. Então, Gotham City da América. É. Então. Quando eu era menor, eu pensava que Gotham City existia de verdade, velho. Gotham City existe, chama Brasil. Pra você ver como é que é. O final da era de ouro mesmo, foi importante porque foi aí que foi introduzido mesmo a moral do Batman, a lei de moral dele, que ele não pode matar ninguém, nem usar arma de fogo. Foi criada pelo Whitney Wellsworth. Esse cara ele colocou a moral no Batman. Ele não podia matar nem atirar em ninguém, sabe? E que combinou muito com o personagem. Eu achei bem bacana isso, cara. É, mas é uma das coisas legais do Batman. Ele é um cara que ele não era igual qualquer herói mesmo. Os caras matavam sem pensar duas vezes. O Batman, ele falava, vou bater nesse cara só pra ele desmaiar, velho. O Batman era o cara mais justo do mundo, né? Tipo, ele justiça pra todo mundo. O, O Batman tem seus princípios, né, cara? Os princípios deles, o princípio dele é não matar. Uhum. Esse negócio da moral dele... Esse negócio da moral dele acompanha ele toda hora. E ficou muito forte também no Advogado do Diabo, né? Foi. Principalmente... O Advogado do Diabo mostrou que ele realmente era justo mesmo. Essa história é bem legal, porque tá tendo uma onda de crimes lá, que envenenaram os selos de Gotham, aqueles selos do Coringa, e quem lambe o selo fica envenenado e morre. Pra onde, quem é que usa veneno, aquele veneno do sorriso, né? O Coringa. Então, todo mundo apontou pra ele. Acabou que... Só que o Batman sabia que não era, então... Não, ele não sabe que não era, né, pô? Ele vai investigar primeiro. É. Na hora que ele vai lá prender o Coringa lá, que ele tá rolando o tiroteio dele lá, o Batman dá uma surra nele, como toda vez, prende, e começa a sair pro pé do Batman pra ver se o Coringa é ou não um criminoso, pô. O Batman, ele descobre que o Coringa não é o cara que tá fazendo isso. Tem outro criminoso provocando essas mortes. E o Batman, ele não... sentenciado, né? Não, mas o Batman, se você pensar, ele é idiota. Você vê mesmo que a moral dele é inabalável aí. Que ele vai atrás do bandido, velho. Muita gente... É, mas idiota não, mas... entre aspas, né? Porque ele não podia deixar o outro bandido livre. Ele não podia, mas ninguém... Coringa, mas ele também não autorizou que o Coringa fosse morto, né? E o Coringa não, mas era pro Coringa morte. Ser morto. Mas é aquela questão, cara. Porque o Batman... Pô, o Batman é o bem da humanidade. Tipo, se o Batman deixar os vilões morrer, em que os moradores lá de Gotham City vão acreditar? Vão aplaudir ele, vai... né, velho? O Gordon mesmo fala, deixa esse cara morrer, cara. Isso aí, cara. Eu teria outra visão. Eu. Não, mas todo mundo tem essa visão do Batman que você falou. Eles não pensam em outra coisa. Eu tô mostrando uma coisa que eles falam mesmo. A população quer que o Coringa morra. Na verdade, o Batman não aceita. Não, o Batman não aceita. Ele vai atrás do criminoso. Vai mais pro lado da justiça, né, cara? Não, é justiça pra todo mundo, velho. Se você for um gato que cortou a garganta de alguém, você vai ser julgado, mas não vai ser morto. E essa HQ também era outra que explora a loucura do Coringa. Que ele raspa a cabeça dele e joga no manicômio, né? É bem legal, porque o Coringa, ele tava sentindo de boa. Que falam pra ele que a morte dele não vai ser televisionada, velho. Aí ele fica loucão. Ele quer aparecer. Não, ele quer ver, ele quer escrotizar, velho. Ele quer que alguém veja ele morrendo, sabe? Ele quer aparecer. Outra HQ boa do Batman mesmo, a Piada Mortal. Piada Mortal. HQ que colocou a psiquia no mundo do Batman. Fora o Cavaleiro, que veio antes, eu acho. A piada Mortal tem muita psicologia, cara. O Alan Moore, ele fez uma coisa bem bacana, que é muito psicologia. O que ele quer dizer com psicologia nesse quadrinho aí do Batman, Piada Mortal? O Coringa, ele é louco, todo mundo já sabe. Ele é psicopata, maluco e maluco. O que acontece? O Coringa tenta provar pra ele mesmo e pros outros ao redor, que uma pessoa que pode estar num mau dia, ou seja, pode acontecer, pode ficar louca que nem ele. Todo mundo pode ficar louco com um dia ruim, né? Exato. Não, mas o Coringa, sim, ele mesmo, ele não quer assumir que ele é o culpado de tudo. A HQ começa mesmo com o Batman discutir, tanto que a HQ ela nem foca no começo assim, você acha que só vai ser mais uma história do Batman. É. Porque o Alan Moore tava iniciando mesmo, já tinha feito o Watchmen, mas ele não tava... um prestígio já, mas não era essa coisa que a gente vê nele hoje. Mas no começo você tá vendo a HQ e você não fala, pô, essa HQ não vai ter desenvolvimento, só vai ser o Batman saindo pra pegar o Coringa. Ah, eu gostei da HQ. Porque a HQ no começo, ela comenta lá, os dois estão conversando no Asilo Arkham, e o Coringa, tipo, o Batman, ele vai lá, tipo, que ele já tá cansado desse, entre aspas, tá? Troca-troca. Esse romance. É, esse romance. Não, mas é um romance Coringa mesmo. Romance. Né? Tipo, já tô cansado de você pegar, eu sei que vai ter uma hora que eu vou matar você ou você vai me matar. Você vai me matar, né? Tipo, então qual que vai ser nosso fim? Nós vai ter que resolver isso agora. Então, isso aí eu já achei bem legal, porque isso aí já é outra coisa que eu acho que nenhum outro roteirista já tinha entrado nesse lado ainda, sabe? De que, tipo, o Batman existe por causa do... O Coringa existe por causa do Batman, sabe? Aí você já vai pensar nos outros vilões. Então, mas... essa HQ explora muito a loucura, tanto que o embasamento da história é a loucura mesmo. E ele arruma um plano pra provar que qualquer um pode ser louco, tanto que... E na HQ mesmo, vai mostrando o Coringa armando o plano pra deixar um cara louco, e mostrando como ele foi ficando louco, tanto que mostra a origem dele. Que ele era um comediante fracassado, tinha uma mulher que tava grávida. O Coringa traz uma piada que ele conta, né, pro Batman, e o Batman até dá risada. Porque são dois loucos, né, envolvidos na história, na piada. E o que quer dizer? Que os dois loucos é o Coringa e o Batman. Isso eu acho sensacional na história. Então. Muita conteúdo. Metáfora, tem muita metáfora. É muita metáfora. Essa história mostra como o Coringa virou o Capuz Vermelho, né? Não, como ele já era o Capuz Vermelho. Aparece. Não, é porque assim, quando o Capuz Vermelho aparece, as pessoas não sabem se é um bandido ou se são vários usando o mesmo nome. Uhum. Não, o Capuz Vermelho tanto que é normal. Acho que o Jason Todd conta isso, não é? Sim. Sim, ele fala que o Capuz Vermelho era uma identidade que um bandido podia assumir. Que eram vários, não tinha um Capuz Vermelho. Vários podiam ser. É tipo fantasma. E o Coringa foi um deles, né? E o Coringa foi um deles, né? E o nome dele era Jack, mostrava na origem dele que ele era um comediante fracassado, como eu disse, e ele tava procurando dinheiro, né? Porque a mulher dele tava grávida. E no dia que ele ia assaltar uma fábrica química, né? Mas, tipo, ele vai assaltar e no dia do assalto ele recebe a notícia que a mulher dele foi atropelada e foi morta, junto com o bebê. E, tipo, ele já vai com o pensamento de, caramba, o que eu fiz, sabe? O que, vai acontecer comigo? Eu acho que o cara pergunta pra ele, pô, você tem certeza que não tem ninguém lá dentro? Aí ele fala, não, eu trabalhei aqui já há um tempinho e eu acho que hoje não tem segurança nenhuma, não. É. Aí eles vão invadir e acaba que aparece o Batman lá dentro. O Batman não deixa os bandidos, os policiais matarem o Capuz, né? Ele não, fala, não deixa. Ele vai lá buscar. Uhum, ele fala, isso é responsabilidade de mim, ele fala. Aham. Uhum. E acontece que o Batman acabou criando o pior inimigo dele. Ele acabou caindo nos produtos químicos. Não, mas eu acho que o Coringa ficou com medo por causa do negócio que ele tava também, do capacete. Você viu que ele vê vários Batman. Não, mas assim. O Coringa ele tava todo desengonçado. Né? Dá pra ele magro. A mulher dele tinha acabado de morrer, né? Tá ligado? Não, ele já foi não, não com o pensamento que ele ia se dar mal, sabe? Sim. É da hora o desenho do Brian Boland, que ele já passa a expressão do cara tipo o Alex Ross, só que sem ser tão realista, né? Então, a arte do Brian Boland, né, da Piada Mortal, é sensacional, cara, nessa parte aí que você falou mesmo. Não, dá pra você ver que o Coringa, no começo ele tá tranquilo com a piada, ele tá todo feliz, e no quadro seguinte ele tá com uma expressão que te deixa pra baixo, velho. O Alan Moore, sim, ele conseguia passar mesmo a depressão do personagem. É. Bom, acabou que o Batman criou o pior inimigo dele, o Coringa caiu nos produtos químicos lá, e a pele dele mutou, ficou branco e o cabelo verde. E naquele momento que ele saiu lá de lá de dentro, assim, ele teve a pirou, estalou. É da hora que você vê foi. O momento da transição dele normal já pra loucura, velho. Ele começa a rir tanto que ele começa a chorar de rir, mas tipo, em vez de sair lágrima, sai sangue. Sangue, né? Eu sabia. Então, é muito desesperador, sabe? Então, muita gente não sabe, assim, tanto que dá pra errar fácil no Coringa, porque o Alan Moore, ele definiu o Coringa nessa história mesmo. E muita gente erra, porque o Coringa, ele não é um cara como que é mesmo. Ele não é um cara que faz a maldade porque, ó, eu gosto de fazer o mal. Não, porque ele, sei lá, é a única coisa que ele sabe fazer depois daquilo. É, mas o Alan Moore que deu essa identidade, né? Porque antes, quando ele apareceu, ele era um bandido que só matava, né? Não, ele tinha um motivo. Depois ele não tem motivação mais pra fazer nada. Ele só faz porque ele tem que fazer. Uhum. Ele virou um maluco. É tipo um trauma, né, cara, que ele teve. Com certeza foi um trauma, né? Então, na história do A Piada Mortal foi isso. A mulher dele morreu, ele ficou meio pancadão na cabeça. Não, foi o dia ruim. Tudo aconteceu em um dia, velho. É, um dia ruim. Então, imagina, você tá indo pro serviço, seu carro quebra. Você chega atrasado no serviço, você é despedido. Você chega na sua casa, de volta, a sua mulher te dá um pé na bunda. Porra, você vai ficar maluco. Não, a gente tá atrasado. Eu não tem sei. Um filme, né? Tem o um Dia de Fúria. Eu ia falar disso agora, velho. Então, parece que esse filme foi baseado nessa HQ, velho. O cara tinha ido lá na lanchonete lá, tipo, ele foi pegar, tipo, uma promoção de almoço, aí só porque, tipo, tava uma fila enorme ali, aí passou um minuto, a moça não queria atender ele. O cara ficou tão maluco que ele pegou a maleta e tirou duas metralhadoras ali, sabe? Não, mas tem muita coisa que acontece antes. Ele teve o dia ruim dele quando... Ele enlouqueceu com o trabalho dele, velho. Pelo que ele fazia. Então, não, mas a HQ ela explora muito. Qualquer um pode ser louco. Eu, você, o Eric, o Murilo, o Matheus, que não tá participando. Eu já sou mais vai ver, ele pirou, então... velho. Ele pirou. O Eric, mas não tem como, velho. Pior que tá, não fica. O Gustavo pode ficar maluco, sabe? Então, aí o Coringa, ele sai de lá, ele fugiu de Arkham, né? Tanto que ele colocou um dublê de corpo dele lá. E o Batman percebe que o cara que tava na frente dele, um epic feio do Batman, sabe? Ele se abriu todo pro Coringa e no final era um cara que tava ouvindo. Não era o Coringa, né? Não, era o cara maquiado lá. Aí o Coringa, ele já tava fora, né? Ele já tava com o plano dele todo pronto lá. No parque já. Ele foi pro parque comprar o circo de aberrações dele lá. Comprou o parque inteiro, não foi? Ou ele matou o cara? Ele, sim, ele comprou, e depois ele vai cumprimentar o cara, né? Vai cumprimentar o cara pelo bom negócio, dá o choque e mata ele, morre. Ele acaba matando o cara. Então você vai vendo a escalada do Coringa pro plano dele. Aí a gente já vê o Gordon, tanto que tem um foco gigante no Gordon assim, com ele conversando com a filha dele mesmo assim. Se não me engano, eles estão conversando como se fosse um dia normal, né? A HQ se passa em um dia só, não é? É um dia e uma noite. É. O Gordon, ele sai pra passear só... Não, o Gordon, ele tá em casa, não é? Ele tá em casa com a Bárbara. O Gordon ele tá olhando o jornal, ele tá lendo o jornal, tá, né? Tá vendo os feitos dele lá no jornal, né? E do Batman. Exato. Sim. Até que ele fala, eu me lembro a primeira vez que eles se encontraram, daí ele tá colando ainda num diarinho que ele tá fazendo lá. aqueles álbuns de jornal que as pessoas costumam fazer. E a campainha toca e a Bárbara vai atender, velho. E aí realmente começa o plano do Coringa, realmente. Ele aparece lá com aquela camisa de turista. Com a câmera na mão, tanto que é uma das cenas mais icônicas do Coringa, com ele com a câmera. E quando a porta é aberta, tá lá o Coringa. E a Bárbara fica assustada. E o Coringa mirando nela com a arma. Ela nem pensa, ele já dá um tiro nela, velho. Virou uma cena clássica, né? Essa cena da piada mortal aí do Coringa com... A câmera. Falando, sorria. Eu sempre imaginei como deve ser essa parte em Motion Comics, né? Deve ser muito boa. Então, o Gordon vai lá desesperado, correndo pra salvar a filha lá, agonizando no chão. E os sidekicks do Coringa, os capangas mesmo, seguram ele lá e levam. E o Coringa mesmo já continua com o plano dele. Ele deixa a Bárbara pelada, com um furo na barriga, com a bala sangrando, e começa a tirar foto dela. Muitos dizem também... que ela foi estuprada pelo Coringa, né? É. E ela foi estuprada pelo Coringa. Não, tem gente que acha, a gente não sabe, né? Tem uma, olha... Mas tem um Alan Moore no meio, né? Então a gente pode colocar essa variável aí. Tem uma parte que o Coringa tá falando, ele fala assim que tipo, ah, isso é, tipo, pô, Coringa, o que você tá fazendo? Tipo, olha pro Coringa e fala, o que você tá fazendo? Ela, eu tô tirando um dos benefícios de ser vilão, sabe? Então, deu a entender. Então, pode ser, pode não ser. Não, mas também teve uma cena, essa mesma cena que a DC censurou, né? Que mostrava os peitos e tal. É, na primeira gráfica nova que lançou em preto e branca. Ela censurou, porque ela de si mesma entendeu que aquilo era um estupro. Mas eu acho mesmo que tem uma imagem muito maior mostrando mesmo na cara, sabe, que foi. Deve ter por aí, o Alan Moore deve ter desenhado, ou o Brian. O Alan Moore teve problema com estupro quando era pequeno? Porque não é possível, velho. Ele acha que isso choca, a HQ foi feita pra chocar, velho, então tem que ter isso. Sim. Foi uma coisa que era pra chocar as pessoas. Olha, né? Não, mas é, tá, mas é o que... Não, mas eu não sei se precisava ter isso, mas a HQ ela foca no psicológico da pessoa, tanto que ele vai mostrar isso pro Gordon depois. Isso que eu tô falando, a piada mortal é tudo psicologia, cara. Então, deve ter isso. A gente tá meio maluco aqui pensando só nessa parte. Não, mas o Brian Bulger, ele dizia muito bem que todo mundo tá maluco lá, velho. Tem um cara sentado num cavalinho, acho que ele tá com a boca aberta, assim, Não, esse cara é o dono do parque que o Coringa matou no começo. Era o corpo do cara, é? Olha só, agora que eu percebi isso. É? Realmente. Chocou sua mente agora. Não, agora que eu percebi isso. Era o corpo do cara mesmo? Agora eu sei que faz tempo que eu não ia ser HQ, velho, porque eu não me lembrava dessa parte. Na HQ aparece o cara sentando e fala, você gostou mesmo? Mas esse parque já matou várias crianças, Daí o cara, o Coringa falou, se eu gostei, eu amei. Daí ele aperta e o carinha fica lá no cavalinho. É. Lá. O Brian Bolland, ele tem muita parceria com o Alan Moore, né, porque os dois foram revelados pela editora 2000AD, a editora britânica. 1008, criadora do Dread. E o que acontece? E os dois, e como que se diz? A Nata do 2000AD foi tudo pro mundo, assim, Alan Moore, Brian Bolland. Muita gente boa de lá saiu da 2000AD. Então, vamos pulando mais pra frente aqui, a gente tá dando spoiler de tudo mesmo, a gente falou que não ia dar spoiler. Ah, mas piada mortal, se você não der spoiler, você vai falar que o Batman... Não, mas a história é curta. Tem um romance com o Coringa e que ele é louco já. Não, mas realmente, é explorado. Tem uma HQ chamada The Deal mesmo, que é uma piada mortal hardcore, sabe? Outra coisa assim, que eu gosto também é o manicômio do Coringa, quem já leu? Já. Não. Também é muito boa, cara. Tá na minha... Eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou dar minha lista de quadrinhos preferidos do Batman que eu tenho aqui, que é minha, pessoalmente, mas depois vocês podem discordar. Vou falar aqui algumas HQs do Batman que eu considero as melhores, assim. Aí o Batman, ele descobre lá, se eu não me engano, ele que encontra... Quem é que... Não, ele vai no hospital ver a Bárbara, não é? É, ele vai no hospital ver a Bárbara. E a Bárbara fala o que aconteceu lá. Eu não consigo sentir minhas pernas. Tanto que deu o pontapé pro oráculo. E a expressão do Batman é de ódio na hora, né? Não, porque o. Sei lá, ele se sente culpado porque que ele não matou o Coringa. Ou alguma coisa assim. Ele quer parar o cara, ele quer fazer o Coringa parar. De algum jeito. Só que não matando ele. Ele não quer matar, ele quer colocar um fim de algum jeito, só que sem provocar a morte de ninguém. E ele sai correndo de lá, pra ir atrás do Gordon. Não, mas ele coloca o Gordon pra ver. Ele põe pra ver pra fazer ele enlouquecer, né, o mano? Gordon, ele praticamente vai pro outro lado e volta, velho. Porque chega um momento que ele tá babando lá. O Batman consegue voltar o Gordon da loucura mesmo. Ele vai atrás do Coringa e rola todo o discurso do Coringa enquanto o Batman vai se escapando das armadilhas dele. Ele fala, né? Eu aposto que você é assim porque você teve um dia ruim. E é verdade, porque o Batman só virou o Batman porque o pai e a mãe dele morreram. Ele teve o dia ruim dele e ele também ficou louco. Toda essa história foi pra provar que o Coringa não era o único maluco da história, era o Batman também. Não, o Batman é maluco também. Não, mas essa, HQ mesmo falou que o cara, ele era um maluco mesmo. O cara deu a pista pra gente falar, esse cara é maluco. Então, ano 1, eu acho que ano 1 é a origem do Batman definitiva, né? Ou a do Gordon, né? É a origem que liga o Batman com o Gordon, né? Que os dois têm o mesmo senso de justiça. O ano 1 foca muito mais no Gordon. O Gordon, ele começa... Como que é mesmo? Ele não começa com um senso de justiça. Ele vai ganhando o senso de justiça ao decorrer da HQ. É porque, tipo, ambos sabem... Ambos estão entendendo que a polícia de Gotham não funciona, sabe? Tanto que o Gordon é tentado várias vezes a ir pro outro lado, mas ele não vai. Acho que ele é o único policial que aparece lá que ele recusa da primeira vez, sabe? Né? É verdade. O Batman 1 eu vejo como a história mais assim, lógico, do Batman, mas envolve mais o Gordon, mais sabe? O Gordon. Mas é o Gordon, porque ele é o telespectador, né, velho? Foi a HQ que melhor apresentou o Gotham, velho. Como personagem mesmo. Você vê. Tanto que o Gordon nem era comissário ainda, né? Não, ele era um policialzinho, ele era um guardinha. Tinha acabado de chegar na cidade, né? Tinha acabado de entrar pra. Departamento. Você vê Gotham nos olhos do Gordon. Sim, o Batman também pelos olhos do Gordon. E o Bruce Wayne a gente vai vendo o porquê que ele virou o Batman. É, eu acho uma puta HQ também, cara. Pra mim, assim, na minha opinião, né? Não sei de vocês. Mas, tipo, é bem perto do Cavaleiro das Trevas, cara. Eu sei que não é melhor, mas é bem pertinho também, velho. Eu não acho que ela chegue tão perto, mas é uma boa HQ, velho. Porque o Batman, ela não é feita de ápices igual o Cavaleiro das Trevas. Ela é feita de entendimentos. A gente vai vendo por que eles são daquele jeito. O Gordon, ele é tentado várias vezes a ir pro outro lado. O Batman, ele é tentado várias vezes em parar aquilo. Pra parar, ele apanha muito, né? Então, ele apanha demais, velho. Tipo, qualquer cara, ele revida, mas ele poderia matar uma pessoa ali. Mas ele não faz. A gente vai entendendo por que eles fazem isso. É. E também vai mostrando o desencadear de efeitos que o Batman vai causando, né? Porque com a vinda do Batman mesmo, vai nascendo outras coisas. Vem a Mulher Gato. E o leitor novo tá tendo a oportunidade imensa de conhecer essa história aí, né, cara? Porque a Panini relançou também o Batman 1. Alguém aí lê Arkham? O Arkham Asylum mesmo? Alguém aí lê ele com a cabeça torta? Começo. Alguém lê com a cabeça... alguém lê ela com a cabeça inclinada? Eu? Não. Não, então sou eu, velho. Tem um efeito, eu leio normal aqui, leio cabeça reta, mas ela... Eu tive que ler Asylum Arkham umas 40 vezes pra me entender, cara, é muita loucura, velho. Não sei porquê, a gente acha que o Coringa já é um maluco normal, né? Ele vai falando cada coisa pro Batman. E a arte do Asylum Arkham dá aquela sensação de como que se diz? É toda tem muito um blur nela, assim, que você meio que... Como se fosse uma presença de um espírito, sei lá. Falam que a arte é muito louca, velho. Continua muito com o enredo da história. Sabe, o cara desenhou tudo bonitinho assim, ele pegou o dedo na tinta fresca ainda e passou assim, sabe? E a história é do Grant Morrison, né? É, o Grant Morrison pegou muita fase do Batman. Bom, então, Asylum Arkham, cara, então, como que eu tive que ler muitas e muitas vezes, porque o bagulho é muito louco, velho. É, você acha que é o Coringa que é mais louco, mas tem muita gente no Asylum Arkham muito mais louco que o Coringa, velho. Eu tive que ler muitas e muitas vezes, velho, porque você acha que só o Coringa é muito louco lá naquele Asylum Arkham, mas a maioria que tá lá, lógico, que é um manicômio, Mas supera, às vezes, o Coringa, cara. E tem a discussão que os vilões fazem, eles chegam à conclusão que o Batman é pior que eles, ele é um maluco mesmo. E outro HQ que explora bem isso, falando que o Batman é um louco. Na loucura, né? Não na violência. Não, na loucura. Na loucura supera o Coringa. Deu a entender isso, e que ele supera muito as pessoas que estão internadas, supera muito o Coringa nisso aí. E Batman, Filho do Demônio. Alguém conseguiu ler também? Não, mas eu vou comprar ela. É R$18, não é essa daí? Eu tenho isso aí, sim, cara. É, R$15,90. Eu vou comprar. Eu tenho essa HQ aí, é um material muito bacana, cara. Então, achei que é um clássico do Batman, né, cara? É um clássico. É a primeira vez que eu acho que reúne quando o Batman realmente ele se une a um vilão, né? Exato. Não, ô gente, sabe por que eu não compro ela, velho? Por causa da minha mãe, por causa do título, velho. Ah, é que nem Yu-Gi-Oh! Não, minha mãe, velho, minha mãe. Eu falei, mãe, comprar um HQ Batman, Filho do Demônio. Não, você é louco, vai trazer capeta. Ah, você é evangélico. Vai trazer o Hal Shaogu na sua casa, né? Vai trazer o... Tem um pentagrama aqui em casa, quem entra. Outra HQ clássica do Batman é o Longo Dia das Bruxas. Pois é, eu queria. Isso aí a Panini tem que relançar urgente, cara. Tem, mano. O Longo Dia das Bruxas tá acontecendo uns assassinatos por um cara chamado Feriado. Ele só mata em Feriado. E tá no Halloween, certo? Então, ninguém sabe quem é o serial killer. E o Batman, ele vai nessa rampage dele de descobrir o assassino. E ele vai investigando todo mundo, velho. E na história se passa um ano entre um Halloween e o outro. E o Batman vai investigando, velho. E chega... Eu não vou dar spoiler aqui. Mas vai mostrando a origem do Harvey Dent. Vai apresentando uma pá de vilão. E esse serial killer também é bem pancadão na cabeça, cara. Se eu não me engano. Ele é tipo o aniversariante do Terra 1? É. Ah, entendeu. Não, mas tipo, essa HQ ela tem muito plot twist, velho. O Batman ele vai achando umas coisas assim e ele pensa, é isso. Aí no final das edições, ou da HQ, se você tiver, fala, não é isso não, é outra coisa. E você vai vendo que a enganação que Gotham é, porque ninguém é tão legal. E nisso vai mostrando que o Harvey Dent, ele apareceu como um advogado honesto. Tanto que era ele, o Gordon e o Harvey Dent, eram os únicos profissionais de Gotham que eram honestos mesmo. O Harvey, ele protegia, ele julgava, ele prendia, ele colocava os bandidos na cadeia. O Gordon era o cara que ia caçar e o Batman era o investigador. Eles precisavam de um cara fantasiado pra descobrir bandido. Eu acho uma história muito boa, cara, ao longo das cursos. É, mas é muito boa. Alguém aí conhece Nightman? Ninguém? Homem da Noite? Era um seriado, velho, da Marvel. Direto do The Dragon, Homem da Noite. Seriado da Marvel, Nightman, um cara musculosão que tocava saxofone. Pode colocar no YouTube, eu vou colocar o link também no canal. A abertura do Nightman era da hora, velho. Já cheguei lá, tum, tum, tum, tum. Não, era um saxofone tocando irado, velho. Nightman, apresenta. Vou colocar na descrição pra todo mundo ver. A única coisa que salvou mesmo os anos 90 mesmo foi a chegada do Bruce Timm, velho, e criou a animação do Batman, né? Que todo mundo conhece. E essa animação, ela foi meio que base pra tudo. Tanto que ela criou o... Como que é mesmo? Ela criou, acho que ela criou a Harley Quinn. Ela criou a segunda voz do Batman, porque até então o Batman ele usava a voz do Bruce Wayne toda hora e ninguém percebia. Que no filme do Batman, do Nolan, o Christian Bale faz aquela voz indistinguível dele lá, que ninguém entende. Mas foi a série animada do Batman. Meio com pigarro, né, a voz dele, né? Tipo, olá, meu nome é Dragon e bem-vindo ao Dragon Comics. Era pra eu rir? Não. Não, essa série ela criou muita coisa que foi usada nas HQs mesmo dos anos 90. O cara de barro, ele apareceu não só como um monstro, ele era um ator lá. Ele usava essa habilidade de atuação pra se transformar em qualquer pessoa e atuar como ela. Isso era muito legal, dava uma outra cara pra série. E ele trouxe um drama muito maior pro personagem, coisa que não tinha no outro. Além de outros personagens, a Harley Quinn mesmo, ela ofuscou as personagens femininas, como a Mulher Gato, a Era Venenosa. E a série tinha um visual, a estética dela era muito boa, a Gotham dela foi muito bem apresentada, as cores. Realmente foi uma coisa que veio pra revolucionar a TV. O próprio Dick Grayson, deram uma mandada dele, o garoto começou a ter um foco mais adulto, que eu acho que pouca gente dava crédito pra ele conseguir ter uma trama adulta. E o Bruce Timm colocou lá uma trama adulta pro Robin. E essa série foi transmitida inédita pro Brasil na TV aberta pela Rede Record. Foi. Não foi pra SBT, não? Sério? Ela passou, não, passou no SBT depois, quando eles fizeram um contrato com a Warner. Foi. Mas até então, acordava de manhã e tava lá, velho. Se bem que a Record ela passava muita série de super-herói, velho. Tinha a série do Hulk. Tinha o Superman do Bruce Timm também, tinha o Batman do Futuro. A DC acertou muito nessa época em animações. Até hoje acerta. Não, mas... E as animações da DC? E depois veio meio que um soco, depois dessa animação do Batman, veio um soco na cara dos fãs, que teve uma coisa boa depois, que foi o Batman do Futuro, mas ninguém tava esperando que a DC fosse largar a série de sucesso dela do Batman. A gente não falou outra coisa, que o Coringa dessa época do... da série animada era dublado pelo Mark Hamill, velho. O eterno Luke Skywalker. É. Que também deu a voz pro Coringa do Batman Arkham City dos videogames, velho. Ela era uma animação. Não, mas ela era uma animação pra criança mesmo, que tinha um tom bem adulto, velho. Então, nos anos 80. Em 1986, não foi? Exato. Veio um cara chamado Frank Miller. Frank Miller, lembre desse nome. E criou a história, acho que a história mais conhecida e mais aclamada, que mudou tudo. E aí o Frank Miller apareceu com o Cavaleiro das Trevas. Um bando de psicopatas vão atrás de outro bando de maníacos? Quem se importa? Por que botar a culpa no Batman? Nesses tempos estranhos, as pessoas se perguntam: será que Gotham trocou um mal por outro? E foi uma coisa que ninguém esperava, foi de explodir a cabeça. A história mais conhecida e mais renomada do Batman. E mudou totalmente o jeito de contar histórias em quadrinhos. Mudou pra sempre. Até hoje a gente vê isso. E até hoje usa como influência pra escrever novas histórias. O que a DC fez? O que a DC falou pro Frank Miller? Ele deu o projeto do Batman, né? Eu fiquei sabendo disso. Muita gente, eu acho, não sabe. Falou assim, faz um Batman mudado. E o que, que o Frank Miller fez? Ele fez o Cavaleiro das Trevas. E isso... Eu acho que os editores chegaram no Frank Miller e falaram: pô, você viu o Watchmen, cara? Então. Chegaram assim, né, pro Frank Miller. Quer fazer o Batman? Então toma, é seu. Imagina, né, você chega: pô, você viu o Batman? Faz alguma coisa melhor aí. Aí ele falou: pô, agora é desafio da minha vida, né, velho. Fazer a vida agora. Então, essa parada do Batman, então, tipo, eu gosto, eu, minha preferência é mais o Batman Cavaleiro das Trevas do que o Watchmen, cara. Eu gosto, sei lá, não sei se é porque eu sou fã do Batman. Então. É porque o Watchmen é muito mais político, que o Batman mesmo, ele é uma trama muito mais adulta, velho. Porque o Batman, tipo, deve ter sido um estouro pra cabeça das pessoas que estavam lendo. Porque do nada o cara virou de um herói mesmo pra criancinha mesmo e virou um cara pra, sei lá, mais 18, sabe? Pra ser levado a sério, né? Aparece um Batman velho. Só recordando, as edições do Batman Cavaleiro das Trevas saiu pela primeira vez pela Abril e a Panini republicou, né? Republicou várias vezes o Cavaleiro das Trevas. Teve aquela edição meio capa cartonada também, depois veio a edição definitiva e capa dura. Que eu defendo e eu prefiro. Capa cartonada. É porque não veio o Cavaleiro das Trevas 2, né? Parece, né? É, ainda bem, não devia nem ter lançado. O 2 não devia nem ter lançado aqui no Brasil, velho. A gente devia ter feito um baixo assinado na época. O 2, o 2 não é ruim. O 2 não é ruim. Eu não vou dar spoiler, mas se vocês entendem. Quem for ler vai entender que não é ruim. É ruim. Não, é ruim. Eu também não vejo assim como, como ruim. A arte é podre. É, a arte é podre. A arte é podre, a história é podre. A única coisa que presta lá é o homem elástico, velho. A única não, sim, os desenhos que eu faço na carteira da escola é melhor, tá ligado? É porque a história ela faz sentido. A história ela faz sentido. Não foi uma história assim, tirada do nada. Não, pra mim foi truque de roteiro, velho. Os caras deram pro Frank Miller fazer, ele não queria fazer. Tá na cara que ele estragou cara, vontade, mano. Própria. Eu me recuso a falar que essa história vale a pena, não vale. Foi que nem o Júlio falou, o bom que é continuação, tá ligado? Não, não é continuação, não existe, o final acaba com o Cavaleiro das Trevas. Mas ó, o Cavaleiro das Trevas 2, ele explica bastante coisa do Cavaleiro das Trevas o primeiro, cara, eu vejo assim. Tem muita coisa do Cavaleiro das Trevas 1 que é deixado como ponta solta e o Frank Miller não explica. Explica até mesmo porque que o Superman é um bocó no primeiro Cavaleiro das Trevas, explica. Eu sei, mas não vale a pena você continuar, velho. Para no Cavaleiro das Trevas 1, se for ler, sei lá. Como tudo eu vou comprar a edição definitiva, eu vou ter que ler, né, cara? Mas tudo bem, tipo, se você for ler o Cavaleiro das Trevas, não vai xingar lá o Batman, o Superman um bocó. Não, tem uma explicação. Sentido, né? Não, tem a motivação, mas não era pra ter motivação. A gente já tava entendendo tudo no passado, velho. Não, mas entendi, porque tipo, se não existisse, todo mundo ia pensar que o Superman realmente é um idiota. O quê? O Superman é um cara honesto, pô. Ele é um cara politicamente correto. Ele obedeceu o governo de qualquer jeito. Ele é um periquito do governo. Não, não, mas a gente ia entender no primeiro volume por que o Superman faz aquilo. Não precisava dele ter elaborado uma continuação. Pra mim, se o cara elabora uma continuação, tipo, sei lá, ah, eu fiz um filme inteiro e, tipo, o público não entendeu, então agora eu vou lançar um livro explicando o filme, sabe? É chamar o público de idiota, velho. Mas o público é idiota. Mas não precisa chamar, né? Eu sou idiota. Mas o público foi idiota. O pessoal ficou xingando o Superman é que nem um louco aí. Teve que fazer o 2 pro pessoal calar a boca. Não, aí pra xingar o Batman criou o Frank Miller. Ó, gente, isso aqui é o Cabelo das Trevas 2. Agora parem de xingar o Superman e leiam essa porra, sabe? Não. Não é necessário ler o Cabelo das Trevas 2. Porque aquele, mano, É muito desconcertante você ler uma história boa pra caramba e saber que os caras estavam explorando os leitores, sabe? Pô, vou ler o 2, deve ser melhor que o 1, sabe? Ou sei lá. O 2 é mais pra curiosos, tá? O 2 realmente... Vou ficar lá do Ike aqui, realmente não precisava existir. Mas é mais pra curiosos, ele não foi feito, tipo, só pra vender. Ele tem uma explicação boa não, ali. Que realmente ele foi feito pra vender, o Frank Miller mesmo assume isso, que ele só fez porque ele tava precisando de dinheiro, porque... Realmente. Pagaram 1 milhão pra ele. Então, não precisava existir. Se não fosse o Frank Miller, ia ser outro cara, outro... Sei lá, iam colocar o Alan Moore pra fazer, talvez, que era o segundo podia nome ser, depois. Podia até se fosse o Frank Miller, hein? Podia até ser melhor. A gente nunca vai saber agora. Não, mas além de ser... A arte só ficou ruim do jeito que tá, porque foi uma história corrida, velho. Não precisava dela, o Frank Miller não queria fazer. Foi feita de mau gosto. Dá pra você ver que cada traço que ele fez ali foi... Eu falei, não, vai melhorar com o resto das páginas. Não melhorou, não. Eu tenho medo que a arte piorou até quando eu tava lendo. A arte, a explicação, não precisava daquilo, velho. Eu só não concordo quando as pessoas falam assim. Pô, mas a arte do Batman Cavaleiro das Trevas, o primeiro, é ruim. Eu não acho assim, velho. Mas a história é boa. A arte casou direito, velho. É uma arte velha. Você pega na HQ e você fala, pô, isso aqui é velho, mas é novo. Acabei de comprar, mas ela tem um peso, literalmente ela tem um peso, mas metaforicamente ela tem um peso enorme, velho. Você vê o Batman velho ali, não existe Cavaleiro das Trevas 2, véio. Só vou colocar isso. Não existe. Existe sim. Não existe, depois da fase. Existe sim, assim, eu vou invadir o Eu vou invadir a gráfica que a Panini usa, vou pegar a cópia Master lá e vou colocar um monte de folha branca no lugar, pra cima. O que é o Cavaleiro das Trevas? Batman velho. A HQ ela tem dois atos. O primeiro é o retorno do Batman e depois o Batman sendo caçado. Certo? É, o Bruce Wayne ele volta pra Gotham porque ele vê que a Gotham tá como que se diz? Tá um lixo, né? Tá ficando ruim nada. Não, mas a HQ começa mesmo por causa da sessão da lei, do sancionamento da lei, porque foi proibido o heroísmo. E depois da morte do Jason Todd, o segundo Robin, o Batman meio que ele largou o fardo, o manto dele e parou. Ele falou assim, ele fez uma promessa, eu não vou voltar mais pra isso. Mas você vê na HQ que ele é chamado toda hora, velho. Vai mostrando a criminalidade de Gotham. Ele é pressionado pra isso, né? É, ele é pressionado. Na verdade, ele não deixa de ser Batman por causa disso, não. Na verdade, ele deixa de ser Batman por causa que o Superman tinha feito um... Não, eu falei isso já. Ele deixou de ser o Batman por causa da lei aí. Mas ele também parou porque ele prometeu que ele não ia voltar mais pro Jason mesmo. Ele falou, eu não vou voltar. E até pra gente falar com o Dick Grayson até, né? Com o primeiro Robin. Falou, aham. E é legal você ver que tá todo mundo muito velho, velho. A Lana Lang, ela tá uma gorda do caramba. Normalmente quando desenham algum ela velho... Ela é a Mulher Gato ou é a Mulher Maravilha? Não, a Lana Lang é a primeira namorada do Superman. É. A Selena é aquela mulher gorda que eles vestiram de... Então, essa aí mesmo, que o Coringa beija ela. É, a Mulher Gato. É. Ah, tá. E ela parece vestida de Mulher Maravilha. Coringa beija ela também, né? Se ela é o beijo da morte. Ela até chora de alegria. Se eu não me engano, a edição... Voltando só rapidinho, só pra edição da Panini, rapidinho, só pra coisar. Tá. Teve duas edições encadenadas capa cartonada, né? A que tem a capa vermelha, se eu não me engano, e uma cinza prateada. É a vermelha que eu queria. A cinza é edição limitada, tá? A cinza é uma edição limitada. Aquela cinza, cara? Eu não queria, não. É porque a cinza é a versão baratinha. E a vermelha é a que eu quero. A cinzenta, mais barata, hein? Mais que barata, a capa cartonada. É porque eu acho que deve ter o Cabelo das Trevas 2, só acho. Ah, e essa que eu quero, velho. É uma vermelha. Olha o preconceito. Eu não acho o Cavaleiro das Trevas tão ruim, não. Não, mas então. Tipo, a arte, né? É bem ruim. Ele nem tá ouvindo o assunto antigamente, ele já chega com a mesma opinião do que da do Dragon, velho. Eu não vou entrar em detalhes porque é, qualquer coisa que eu falar é spoiler, mas só leiam, dê uma chance. Principalmente você que nunca leu. Talvez a pessoa tenha lido e não gostou, aí realmente não posso fazer nada. Não é tão ruim, não, velho. Dá pra ler de boa. Isso, continue baixando a expectativa, porque na hora vai ser caramba, velho. Bom, vamos continuar com o Batman. E aí você vai vendo que o Batman, ele não quer voltar e ele meio que começa a se arriscar pra ter um pouco de adrenalina, que ele tanto gosta. No começo mesmo ele se arrisca, né? Acho que no começo ele tá correndo uma corrida, não é? É, uma corrida. Parece que no começo ele quer se matar, né? Porque ele tá tentando procurar uma morte perfeita pra ele. Não, né? Ele não quer, ele quer colocar o sangue dele e a flor da pele, velho. Pra ele, tipo, eu vou me desestressar aqui pra, sei lá, não ir pra outro campo pra voltar. Foi o que o Júlio falou, ele tá procurando a morte perfeita. Não, esse era o plano dele. Esse era o plano uma dele. Uma boa morte, né? No final. Uma morte mas quando aspas, eu vi, né? Cara, eu pensei tipo assim, que o Bruce Wayne, ele tava procurando o seu fim. Ele tava procurando, sabe, aquele fim. Não, a mas morte, dá pra ver que ele talvez não, a morte dá, perfeita. Igual... Não, mas dá pra ver que ele queria. Como que é mesmo? Ele queria elevar o. Como que é mesmo? Levar o cosmo, caramba. Ele queria se sentir. Ele queria se sentir apto a fazer uma coisa, tanto que quando ele, nessa parte do carro, ele quase se mata, mas ele consegue escapar. Da outra parte, que ele viu os mutantes no meio da rua, tem uma hora que os caras vão bater nele, não é? Vão querer roubar ele lá. E depois, assim, vem pra cima. O cara fica em choque. Então, ele fala, venha. É. Aí os caras meio que ficam com medo dele lá, porque ele é muito alto pra caramba, parece um... Ele fala, o Ben quer mesmo lutar, vamos embora. É isso mesmo. Então, você fica vendo que ele quer extravasar a vontade dele. E tem muita adrenalina e quer gastar. Ele quer gastar, né? Ele quer gastar não, tudo. Mas ia ser da hora se ele batesse nos mutantes naquela hora. E dá pra ver que toda hora. Aí tem a parte lá que ele volta, tem os diálogos dele com o Gordon. E a HQ é muito narrada pelos telejornais. Toda hora tá passando alguma notícia de que, sei lá. Sempre tem um jornal. Tá tendo roubo, a criminalidade aumenta. Acontece alguma coisa. E dá a entender que quem vê aqueles telejornais é o Superman, né? É. Tipo, é como se a gente fosse Superman, que ele estaria ouvindo os telejornais. Superman ficou. Pô, fez sentido agora. Não, mas é. Porque, tipo, o Superman é a mesma coisa. Por exemplo, o Superman tá ocupado e ao mesmo tempo ele tá ouvindo os negócios lá, sabe? Tipo, o presidente. O presidente vai ativar a arma vermelha, aí ele ouve que aí ele vai embora. O Reino da Manhã ele vive fazendo isso. Ele fica acompanhando tudo pelos telejornais. É. Dá pra você notar isso. Acho que no Injustice tem isso também. E na HQ dele mesmo ele faz isso. Só que agora é pela internet. Eu fico pensando, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, ele já é bem antigo. Será que no futuro uma HQ do Batman pode superar o Cavaleiro das Trevas, cara? Talvez. Pode, mas ela sempre vai ser icônica. Sim, claro. Vai ser icônica. Vai ser icônica. Ela se tornou um ícone. Todo mundo já. Não, mas o Frank Miller, ele trouxe uma. Como que mesmo? Ele trouxe uma densidade inteira pra história, velho. Ele trouxe uma trama mais adulta. Não precisando assim. Normalmente quando você fala uma trama adulta é HQ, um cara preso na cabeça, sei lá, tripa pra fora. Não, ele trouxe uma trama densa. Que você vê na história mesmo que a narrativa da história vem mesmo pra pessoas mais velhas. Tanto que uma criança que pega aquilo ali vai ver só o Batman velho dando porrada em criminoso, sabe? Vai ver o Batman... Fora que vão reclamar da arte. Não, e vão reclamar porque Rick, tem muito diálogo, velho. Ô Rick, você tocou num ponto, assim, que agora faz todo sentido, sabe? Porque eu leio quadrinhos desde 5 anos... Leio assim ou percebo assim de quadrinhos desde 5 anos de idade. Eu já peguei na mão o Cavaleiro das Trevas e eu senti, quando eu tinha essa idade, a mesma coisa que você falou, que a criança só vai ver um Batman velho batendo em criminosos, exatamente. Não, mas eu não tava cabeça. Tanto que quando eu era criança, assim, eu peguei a primeira, o segundo e a quarta edição, a terceira eu não tinha pegado ainda, mas a quarta edição ela não tinha... Ela tava com defeito. E, tipo, eu não entendia por que era Cavaleiro das Trevas. Isso é no final da HQ mesmo, que eu vi ele com cavalo e eu era criança. E eu falei, agora faz sentido, ele é o Cavaleiro das Trevas, porque eu tinha um cavalo. Tipo, não tem nada a ver, velho. Era o título do Batman mesmo. Mas é muito legal, velho. O escalation da história mesmo, que vai mostrando cada passo que ele dá pra ser o Batman mesmo, porque aquilo é ele e ele não pode ignorar mesmo. Tanto que tem hora que ele vai lá no manto de Jason Todd, Robin, e ele fala assim: eu prometi que eu não vou voltar. E você vê que ele quer voltar. E quando ele tá subindo de volta, que ele tá saindo da Batcaverna, o Alfred aparece e fala assim: eu não sei, quando foi que você fez a barba? E tipo, ele raspou a barba sem perceber. Ou seja, já era ele querendo voltar mesmo. E ele não percebeu. Já tava querendo voltar, E ele volta mesmo quando ele tá vendo. Ele vai tendo a volta dele com o flashback do passado dele. Vai mostrando. E o morcego. Vai vendo o escalation pra ele voltar. E do nada ele vê o morcego vindo assim, e o morcego quebra a janela e tipo, você sabe que ele voltou. E ele realmente tem um estalo dele, que ele tem a aceitação, o um abraço dele. Tanto que ele vê esse morcego outras vezes. Se você nem sabe se o morcego existe mesmo, ou se é só a imaginação dele, se é o Batman. Esse morcego. Eu acho que esse morcego aí é o Batman, velho. Esse morcego aí, ele apareceu no ano 1 e no Xamã também. Então, esse morcego é o Batman, velho. Porque... Só pra mostrar que o Batman tá ali, né? É. Chegou, voltou. É. Já falaram assim, o Bruce Wayne não é o Batman. O Batman que é o Bruce Wayne. Tipo, no, a fantasia do Batman é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne não existe, só existe o Batman. Depois daquilo ele volta, ele sai quebrando tudo, velho. Ele vai arrasando a cidade inteira. Você vai vendo que a criminalidade baixa, ele vai dando porrada em cafetão. Até que nessa parte da sala aí, que tá na sala, que fala na mente dele, né, fala: você não pode me evitar porque eu sou você, que era o Batman falando dele, assim, daí ele sai lá fora e quebra a estátua lá. E Cavaleiro das Trevas foi uma das HQs sem ser Watchmen, que trouxe isso daí. Você não precisava de uma descrição completa da cena pra você entender, tipo Homem-Aranha, eu falei no meu podcast que ele tinha que descrever toda a sequência da ação. Pro Homem-Aranha dar um soco, falava, o Homem-Aranha impulsionou o braço pra trás, e por causa do impulso pra frente, ele acabou desferindo um soco forte que jogou o cara pra cima. Esse daí não precisava ter nada na tela, era só o Batman dando pra frente. Você só vendo, você sabe o que... É, queria fazer na sequência. O que ia sair dali. E veio com isso, o Alan Moore, caramba, de novo, velho, isso. Frank Miller e Alan Moore. Maldição está com você. Ele sempre entra, né, nas conversas quadrinhos, não tem sempre, como não falar do Alan Moore. Ele volta pra quebrar a marginal inteira. Volta ativa. E é legal que o Alan Moore, caramba, o Frank Miller, ele coloca o Batman como um velho mesmo. Tanto que os diálogos são... Como o Batman tá diferente, sei lá. Acho que ele tá mais lento, não sei o quê. Ele tem que usar uns negócios no corpo, né? Tipo um... Porque ele já tá todo meio quebrado já. Então ele tem que voltar... Sim, sim. Pra resolver de uma vez logo. Ele não quer dar segunda chance pros bandidos. E nisso que ele volta, vai voltando um monte de gente. Volta duas caras... Que tá recuperado, mas você pode ver que ele tá com a psiquia dele já tá ruim, porque ele já queria se matar também. Vocês acham o Batman Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do HQ do Frank Miller, um pouco realista ou não? Ela é realista no possível dela. Realista pra mim é o Batman. O Batman também é bem realista. Se bem que ele cai de uma ponte, né? Pô, velhinho, 60 anos dando uma voadora lá nos policiais. É possível, velho. Quanto que isso é realista? Vocês estão loucos, né? Já viu o velho brigando, velho? E na HQ mesmo tá tendo a crise dos mutantes, que é a nova gangue que tá surgindo, tá atormentando Gotham. Sim. Eles são o principal problema mesmo. E não é Wolverine nem Ciclope, tá? Eu tenho um amigo que é igual o líder dos mutantes, velho. Não é igual na aparência, né? Mas ele fala igual. É verdade. Ele tem um mandíbula de aço. Porque, se duvidar, hoje tem, velho. E é muito legal a arte, porque você vê que o cara tem uma gangue muito gigante, velho. Tipo, com um monte de cara preto, com aqueles óculos... É. De... High-tech. Aqueles óculos do Ciclope. Óculos do Ciclope. Quarto Rubi. Quarto Rubi na cara, sabe? Então, tem o embate do Coringa com o Batman. O Coringa, ele volta com... Acho que é com o Mestre dos Brinquedos, não é? É. Ele volta, aí tem uma das primeiras mortes. Sim. É, ele dá um erro lá nele, aí ele acaba... Não, ele tava catatônico, ele não tinha reação mais. Tinha que dar comida pra ele e tudo mais. Ele tava normal, quer dizer. Só foi ele ouvir a palavra Batman, ou ser um louco lá que ele era. Então, o Batman é o melhor amigo dele. Mas é top essa. E tem a batalha definitiva também. Tem a batalha definitiva, que o Batman vem pra matar o Coringa mesmo. Ele tá com... Batman faz Coringa e Coringa faz ele Batman. Né? Ele fica falando lá, vocês têm ideia de quantas pessoas eu matei deixando você vivo? E ele vai pra matar mesmo, tanto que ele tá com um batirangue na cara do Coringa, velho. Que quando eu vi aquilo, eu fiquei, caramba, velho. Quando o Batman fala isso daí, sabe quantas pessoas eu matei? Daí o Coringa fala, eu nem contei. Daí o Batman fala, eu sim, então eu sabia. Ele matou muita pessoa na vida dele. Só aquele auditório que ele matou lá já... Ele falou na cara do auditório, tipo, assim, eu vou matar todos vocês. Ele tá brincando. É 5 segundos depois, né? Ah, e a caneca, pode fazer o que quiser e pá, mata. É, então, o Batman, ele vem pra quebrar o Coringa mesmo. O Coringa vai matando no meio do caminho, né? Ele nem liga, vai brincando com um batirangue no meio do olho. O Coringa é maluco total. E no ombro, né? É, porque normalmente o Batman, quando ele vai parar o Coringa, ele pega o Coringa e dá uns socos, né? Isso aí tá com um batirangue, velho. Ou tá com um batirangue na perna, só pra ele cair. Não, tacou na cara. É pra matar mesmo. E eles vão atrás lá. E é até legal o simbolismo dessa parte, que eles entram no túnel do amor. Tá indo um pouco de Cavaleiro das Trevas. O que é que vocês acham dessa HQ aleatória aí que saiu? The Deal? Ah, Batman The Deal? É uma piada mortal, velho. Só que hardcore total. Era pra acontecer com o Batman e Coringa, né? A morte certa. E depois dessa parte aí, o Batman acaba matando o Coringa. Só que não é ele que mata, mas ninguém viu, né? O Coringa se suicida. Ele quebra desloca o próprio pescoço. Termina de quebrar, né? Não, o Batman quebra o pescoço dele, deixa ele tetraplégico. O Coringa fala assim: você não teve coragem de me matar, você é um fraco do caramba. Ah, é, agora eu vou fazer, você vai ver, olha pra mim. Ele vai e se mata, velho. Quebra o próprio pescoço. A cena até. É bem chocante. Ah, início do Cavaleiro das Trevas aparece a aposentadoria do Gorno também. Vai mostrando todo mundo velho. Vai deixando aí, entra aquela detetive Ellie, não é? O nome dela é Ellie. É. Então ela assume o local do Gordon e ela é cachorro louco, velho. Ela quer porque quer prender o Batman. Que no final ela aceita ser um Jim Gordon da vida e ajudar o Batman. Então, depois dessa parte vem a parte realmente que importa, que é a porcaria da hora que o Batman aceita porrada no Superman. Aham. Uhum. E o Batman, ele volta assim, teve até o Batman, depois que ele derrotou os mutantes, criou os filhos do Batman, e ele tinha a própria gangue dele já, e tipo, ele... Batman cobeu muito, hein? E a cidade vai entrando num colapso total, velho, porque vai acabando tudo. O Superman já tinha vindo avisar pro Batman que era pra ele parar, porque ele tava causando tudo aquilo, e o Batman não para, né? E o Superman fala, vou parar você de qualquer jeito, é melhor não voltar aqui, deu um ultimato pra ele e o Batman não ouviu. Aí começa, o Batman já tava planejando o final dele, como ia ser a despedida do Batman. E tá tendo a porcaria da Guerra Civil, gente morrendo, mutante ajudando e não ajudando também. E a cidade tá entrando num colapso, maluco. E a cidade entra num colapso e o Superman vem quebrar o Batman. E aí começa a batalha dele, tanto que o Batman usa uma armadura do caramba pra enfrentar o Superman. Porque se ele fosse de... com o corpo limpo mesmo, igual o Beowulf lá, ele ia morrer, velho. O Batman vai acabar com o Superman, ele dá uma surra no Superman, velho. É bonito que ele até contou com a participação do Arqueiro Verde. Eu espero. O Arqueiro Verde que tá sem um braço. O Superman arrancou o braço. Eu espero dele. Que tenha essa porrada no cinema, cara. Tá todo esperando, velho. Só que isso vai demorar um pouco, né? Eu acho que o título do filme não deveria ser Batman vs Superman. Não, mas não é. Mas não é, esse título é provisório mesmo. É só porque das pessoas mesmo. E no final, é um ápice total, né? Porque o Batman, ele derrota o Superman e ainda fala na cara dele, olha só, eu fui o único cara que te derrotou, velho. Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. É, todo mundo gritou. Nossa! Menos os fãs do Superman, né? Que mentira, essa porra é manjada. Superman, mas tem que levar em conta que o Superman, o Batman armou uma estratégia direitinho pro Superman. Lembrando pegar, que o Superman tava dando cacete no Batman. Aí o Batman que tava aguentando a porrada, né? Tipo, porque o Superman ele veio armando o governo, ele era o escoteiro, ele trabalhava. Tanto que ele tava na guerra, na União Soviética, parando os russos, velho. Ele até levou uma bomba nuclear na cara, ele viu um zumbi, né? Sabe? Super zumbi. Sim, ele teve que sugar lá, ele sugou a terra, a energia da terra lá, né? As plantas até morreu tudo, mais estranho. Ele era radioativo, velho. Ele tava na Rússia, é normal aquilo. Toda vez que um russo senta num canto, ele absorve o local. Então, no final, o Batman derrota o Superman e tem o plano do Batman, que era provocar uma parada cardíaca nele mesmo pra... Que tinha até contagem até. Então, ele tinha um time pra derrotar o Superman. Já pensa assim, ele não mata na hora... Se dá errado. Na hora errada, passa da hora, sabe? Ele tá falando lá no meio. Olha como o Batman tava confiante, né? Tipo, eu vou derrotar em 10 minutos. Ele é inteligente, ele calculou, pô, esse vai ser o tempo que eu vou levar pra dar uma surra nesse cara aqui, então... Já pensa se ele tá lutando lá com o cara... Eu fui o único cara que te... Morre, sabe? Ele morre. engraçado quando o Superman tá apanhando, tipo, ele começa a pedir apelo, né? Tipo, Bruce, não, seu coração. Não, mas esse aí já é normal do Superman. Todo mundo que ele vai bater, ele fica desse jeito. Ah, eu não quero te bater, sabe? O Superman é o Dr. Manhattan. E acaba disso. O Batman morre. É, o Batman morre e entra a garota lá, a Robin, né? Porque morre a Robin, a Carrie Kelly, ele meio que dá toda a fortuna, né? Pra ela, e né? Deixa aí, vai cuidar lá do... E vai cuidar dos filhos dele agora. Sim, dos filhos do Batman lá. Que pena que o Superman descobre no final, descobre, né? Mas ele dá até um sorrisinho, dá pra ver que ele, tipo, me enganou, né? Porque ele falou, eu vou fingir que eu não... Vou fingir que eu não ouvi, né? Então, por isso que não precisa do Cavaleiro das Trevas 2, velho. Já fecha ali. Não... Então, mas é Cavaleiro das Trevas 2, sei lá, tipo, pô, os caras não vão desconfiar que o Batman voltou se os filhos do Batman estão agindo? Não, o cara é o Batman, ninguém vai desconfiar que ele voltou. Você... Tipo, é o final perfeito. Ninguém nunca desconfiou que o Batman era o Bruce Wayne, velho. Como é que eles... Se não aparecer um cara fantasiado... Não, se não aparecer um cara fantasiado de Batman, tá normal, velho. O Bruce vai ficar na caverna. Ele passou a vida dele na caverna, ele não tem por que sair de lá. Aí me veio o 2 e fala, não. Ignora tudo aquilo que você viu no primeiro, sabe? Vai continuar. Aí eu falo. Não ignora, né? Mas em cima, velho. O final é aquilo. Acabou ali. É, mas é o Frank Miller, pô. Frank Miller, tudo bem que ele também não quis fazer uma história tão bem feita assim, mas é dele a história. Não. Ele faz o que ele quiser. Ele adaptou, velho. Dá pra ver que o roteiro não é dele. É na minha opinião, você pode discordar aí também, mas vamos lá. Em décimo lugar, vem o Batman Amantes e Loucos. Eu também gosto muito. Em nono lugar, eu gosto também do Batman Morte em Família. Tá? O oitavo na minha lista é o Manicômio do Coringa. Sétimo, Asilo Arkham. Sexto, Batman Silêncio. Quinto, Longo Dia das Bruxas. Quarto, A Piada Mortal. Terceiro, Vitória Sombria. Segundo, Batman Ano 1. E primeiríssimo lugar, Cavaleiro das Trevas. Óbvio. A Vitória Sombria é muito boa. Concordo. Pra mim, essa é a minha lista aí de melhores HQs do Batman. Ela é tipo continuação do Longo Dia das Bruxas, não é? O Vitória Sombria? É. Ou vocês não... Mais ou menos, cara. Eu não vejo ela como... Ela é... Acho que é do Jeff Loeb, não é? Acho que sim. E do Tim Sale. É, acho que é essa mesmo. E lógico que não poderia faltar, né? O Batman 1 e o Cavaleiro das Trevas. Por isso que eu vou comprar essa, vou fazer essas duas compras esse final de semana aí, é o que tá tendo. Então, é o final de tudo, velho. Não deu tempo da gente fazer a trilogia do Nolan, mas a gente vai deixar pra um podcast à parte, tipo um podcast sobre adaptações pro cinema. Pensar que a gente falou da adaptação do Joel Schumacher e não falou do Nolan. Que vergonha, que vergonha. O Batman... Muito grande, né? Também. Heath Ledger é o melhor Coringa, só pra só... colocar aqui. Não, o melhor Coringa é o César Romero. É o César Romero, né? Eu sempre falo César Romero, cara, eu sou brasileiro. Porque você desculpa. Gosta de zumbi, né? Exato, Romero. É, gente, acabou o podcast. Aí, o Gustavo, você não ia fazer a enquete que você queria fazer lá? Nem sei qual enquete eu ia fazer, legal. Velho. Você tinha uma boa. Posso fazer? Fala. Eu posso fazer a enquete. Então, a enquete aí do podcast é qual o seu Robin preferido, né? Acho que essa é bom. Fora essa enquete aí, eu queria saber qual a sua HQ preferida, tirando Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas e Ano 1. Pode escolher qualquer uma, sem ser essas aí. Você tirou as melhores? Então, tem que escolher uma sem ser essa. Exato. É só preferida. Por que você fala qual a sua HQ preferida do Batman? Eu prefiro uma dessas três, velho. Então, mas tá certo, é merecido. Não, não pode colocar Cavaleiro das Trevas, nem Piada Mortal e nem Ano 1. Aí, tá feito. Esquece o Júlio. O Júlio sabe nada. Você é questão poser. É a questão de se você não é poser. Bom, é isso, né? É isso aí, a gente acabou, agora a gente vai dormir. Falou todo mundo? Falou. Falou. Mais. Nerds Assemble, quer dizer, cadê? Caramba. Eu perco mesmo.